Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Nando Almeida, yo! Aqui é o Lequini. Aqui é o Joe. Aqui é o Zorzinho. E aqui é o Rafael Tequen, host desse podcast, e começa mais uma edição do podcast Banco de Cérebros, e nessa edição nós vamos falar sobre o quê, Joker? Eu gosto desse dinamismo que esse podcast traz, impressionante. Final do Superstar, entendeu? Chupa, Scalene, chupa! Chupa, chupa, filha da puta. Nesta edição nós vamos falar sobre a Comic Con. Eu ia falar Experience, não tem nada a ver. É sobre a Comic Con, a San Diego Comic Con 2015. E, enfim, é o primeiro cast que a gente faz especial da Comic Con. A gente vai falar sobre os trailers, sobre os painéis, sobre os quadrinhos, sobre tudo que saiu no evento. Estou escrevendo esta carta meio aos prantos. Leitura de comentários e e-mail, né, aqui do Banco de Cérebros, mais uma edição com leitura de comentários e e-mail, e eu tô aqui com o Barbão. E aí, galera, como é que vocês estão? Tamo bem! Ficou muito genérico. Que, exatamente. Não, mas, cara, tá legal, tá show. Vamos seguir aqui. É, no caso, a leitura de comentário, né, ela é referente ao cast, o último cast, né, que a gente fez, foi o Troca-Troca, foi? Sim, Troca-Troca de bandas. De bandas, exatamente. Não, ficou bem bacana. É, e também não tem o... tem também um comentário que é referente ao cast de Batman, que o Gilberto Fernando fez e a gente acabou não lendo, porque ele fez depois a edição sair. Uhum. Mas aqui, ó, no caso, o comentário do Gilberto, eu já vou ler aqui, ele tinha comentado o cast de Batman, né, que foi dos 20 anos de Batman Eternamente e os 10 de Batman Begins. Ele comentou, é ótimo, ele escreve, colocou um L no meio do T e o I, aí o ótimo ficou ótimo. O ótimo cast, galera. Dá pra dizer do Eternamente que quando assisti criancinha na Globo, na tela quente, lógico, foi show. É, adorei por ser mais ação do que os do Burton. E a estreia do Robin, eu gostava do Burton também. Mas mesmo naquela época, achei distante demais, já que li as HQs. 3 anos depois, revendo o filme de vez, né? Ter pior. Enfim, vou ler como ele escreveu. É, de fez ter pior experiência quando vi o Batman e Robin na estreia no SBT. É, nessa época, achava esse último ruim mais suportável. Quanto ao Begins, vi no cinema, acho ótimo o filme, só não gostei das lutas, que acho que ficou bom nos seguintes. Bom, realmente, o Nolan melhorou as lutas no... É, Barbão, você assistiu a trilogia? Batman, óbvio, né? Ah, óbvio. Porra, se tu reparar, tem cena do Nolan, tem gente lutando com o fantasma, não sei se você reparou isso, cara. É, exatamente. Porra, então. Não é, realmente. Tem cena que é melhor, mas não é 100% assim não, cara. Eu vou colocar no post mesmo, né, um link de uma imagem do último filme, né, do Cavaleiro das Trevas Ressurge, que tem isso, né. Eu acho que o Nolan, ele tem um certo problema, assim, acho que é o problema do Nolan mesmo. Em cenas de luta, ele não consegue coordenar muito bem o espaço, né. Aí ele deixa passar essas coisas. Uhum. Mas, enfim, ele melhorou realmente do Begins, era bem pior. Ele queria, como o Lequinho disse, passar a intenção de que era meio filme de terror que você não sabe muito bem o que tá acontecendo. Mas eu acho que ele não conseguiu bem mostrar essa intenção dele. Ficou confuso pra quem assiste. Mas, enfim, no caso aqui, continuando o comentário dele, né? É, mas o resto foi sensacional, como ele disse. Adoro o TTK e o TDKR. E só lamento da trilogia não ser uma quadrilogia. porque eu colocaria um filme novo entre o Begins e o TDK. Abraços. Ele colocaria um filme entre o Begins e o Cavaleiro das Trevas. Tipo, seria o segundo, não seria o Cavaleiro das Trevas? Gilberto, explique melhor, assim, como seria a sua ideia, o motivo de você querer um filme entre esses filmes. E, enfim, deixa aí no comentário, cara, que aí a próxima edição a gente lê. Mas eu achei curioso essa ideia de colocar um filme no meio do Begins ou do Cavaleiro das Trevas, né? Foi lido aqui o comentário. Gilberto, agradeço pelo seu comentário, cara. Continue deixando comentário, aliás, todo mundo aí que não comentou na última edição do Troca-Troca de Bandas, galera. Comente, hein? Ouviu? Tem que comentar pra gente ler aqui, pra até responder, enfim. A gente também dá uma certa respondida ali nos comentários, né? Às vezes, do cast você vai estar ouvindo nossas lindas vozes, né? Bom, passando pro comentário referente, que na verdade não é um comentário, é um e-mail referente ao cast de Troca-Troca das Bandas. Ô, Barbão, poderia ler o e-mail? Sim, e-mail de Eduardo Itali. Fala, galera, primeiramente, venho dizer. O que vocês fumaram pra fazer aquela leitura de e-mails maluca? Meu querido, isso é normal, a gente não precisa de utilizar de nada. Eu não tava, então a explicação fica por ele mesmo. Pergunta pro Zorzinho, ele com... E demais porque vocês foram espontâneos, demais, espontâneos demais. É difícil ver isso em podcast hoje em dia. Eu não tava, então elogio todo seu também. Obrigado, hein, cara. Pô, valeu. Eu não sei, tem muito podcast bom que faz isso, mas se você tá elogiando e dizendo que a gente é melhor que todo mundo, eu acredito. Gostei muito do podcast sobre as mudanças de integrantes. Eu sou fã de Sepultura e a banda mudou de vocal em 97, quando o Max Cavaleiro foi um vacilão e preferiu a mulher que a banda. Cara... Ele tá muito errado, né, o Max Cavaleiro, né? Cara, de acordo com o livro dele, né, tem uma divergência, só que vamos lá, você tá dizendo, então tá dizendo. Tá bom, preferiu a mulher. É, tá bom. Preferiu a mulher. Vacilão preferiu a mulher que a banda. O Derek Green pode dizer que é um cara que não canta muito, mas pro estilo dele combinou bastante. O Nation é um baita disco. E com o quê? E com ele, mais o Dante. Eu sei lá como essa porra. Eu fugi das aulas de número romano 21. Caralho, maluco. Eu fugi das aulas de matemática, gente. Não façam isso. Meu pai. Enfim. Puta que pariu, que disco foda. Sério, esse disco faz qualquer viúva do Max chorar. Caralho, teve implicância com o Max. Ferrado, hein? Trocou a mulher pela banda. Aí o Igor saiu em 2006 e entrou o Jean Donabella, ou como se chamaram, o Dado Donabella, que gravou o Alex, o disco conceptual contando a história do Laranja Mecânica. E o Carlos, entre parênteses, esse é fodidaço! Em caixa alta, ou caps lock. Exatamente. Aí ele saiu em 2013 e entrou o Eloy Casagrande, que gravou o Temerator. Tá, mas chega de falar de Sepultura. Eu ia falar do Rato de Porão, mas como a banda teve muitas mudanças de baixista, bateria, melhor deixar quieto. Black Sabbath mudou do Ozzy pro Dio. A banda mudou completamente com a entrada do Dio, mas foi uma mudança boa, pois os discos que ele gravou foram bons. Bons não, foram excelentes. E os que o Ozzy gravou também. Fora esses dois vocalistas, o Sabbath teve Ian Gillan, que gravou um dos melhores discos da banda, Born Again, que saiu logo em seguida, mas depois desse disco, só ladeira abaixo. Ramus, eu gosto tanto com o Digão nos vocais quanto com o Rodolfo. Eu tinha preconceito com o Digão até eu vi o Cavu Cavala, que aliás tem a participação do Derek. Olha só. Puta discos. Hardcore, pesado e com eles nos vocais. Bem, eu gosto de falar de muito e sem deixar escrever um desde gigantesco. Já escreveu. Já, é que é o e-mail, né? Mas é melhor eu ir parando por aqui. Um forte abraço pra galera do BDC. Oh, muito obrigado, cara. Eu agradeço. Muito obrigado por dizer que a gente é original. Bom, modéstia à parte, né? Enfim, no caso do cast de... Falando aqui... O cast de Troca-Troca das Bandas foi bem legal, né? O Barbão da gente gravar e... Cara, valeu aí pelo seu e-mail. Não deixe de mandar e-mail na próxima edição. E, enfim, é isso. A gente foi... Esse o comentário do Gilberto, né? E o e-mail do Eduardo. Agradeço aos dois. E galera, que não tá comentando, tá vacilando, hein? Tá perdendo a oportunidade de tá aqui sendo lido, respondido pela gente e dando feedback, né? Eu mesmo vou comentar essa semana, hein? Duas vezes. Próxima edição tem comentário de Barbão. tem um comentário de você também, porque você aí que tá ouvindo vai comentar, né, galera? Fala a verdade, né? Enfim, seguindo pro cast agora de Comic Con. Barbon, valeu pela participação aqui, cara. Valeu, vamos que vamos. Vamos que vamos, é nóis. Seria o maior evento, né, de anúncios de cinema, quadrinhos e de séries também, né? Por mais que tenha várias Comic Cons pelo mundo inteiro, essa que acontece agora, que é a San Diego, é a mais importante, a mais famosa, é a mais ever, porque é onde todos os estúdios se juntam pra trazer todas as novidades que vai rolar do ano que tá rolando até o ano que vem, em projetos futuros e tal. Então a San Diego é a maior e é a mais famosa, cara. Exatamente. Começou como quadrinhos, né, até pelo nome Comic Con, e hoje tá aí com cinema bem mais forte que em quadrinhos, inclusive. Porque a gente foi separar aqui as partes de quadrinhos, que a gente vai começar falando no cast, né, e parece que não teve muita coisa. Ô, Joker, você que foi o cara que pesquisou mais sobre isso, porque eu, por quadrinhos, eu sou completamente, sabe, não entendo nada. Tanto que eu vou começar, inclusive, uma série aí de posts no BDC relacionada a isso. Joker, o que teve de quadrinhos na Comic Con, cara? Na conferência da Marvel teve o anúncio da nova HQ do Star Wars, Vader's Dawn. Vou fazer a piada? Não pode. Não, não pode. Pode prosseguir, Diego. E fazer novas edições do Mercomel, né? Eles vão terminar de relançar as edições antigas e vão começar com novas. E teve que vai ter mais duas séries do Homem-Aranha. Chegar aqui. Já tem umas 30, já vai ter mais duas. E esse Homem-Aranha aí, como que ele é? Peter Parker, quem? Pelo jeito, todo o multiverso Homem-Aranha tá no mesmo universo agora. Todas as versões do Homem-Aranha, e vai ter uma revista só disso. Já tinha Spider-Verse, agora vai ter uma outra revista com o Peter Parker sendo rico, dono de empresa e coisas assim. Exatamente. Eu tô rica! Eu acho que seria o certo, né? Desde o começo da criação do Homem-Aranha, né? O cara criou a cola mais foda do mundo inteiro e ele vira um super-herói. Ele vai virar tipo Tony Stark, assim, fodão, assim, e Homem-Aranha vai ser tipo o guarda-costas dele, né? Caraca. Ou seja, copiaram do Homem de Ferro clássico, né? E vai ter outra revista com Miles Morales no universo normal, meio. Miles Morales, que eu não leio quadrinhos, mas dizem que é um bom Homem-Aranha. Eu nunca li nada do Miles Morales, não. Também nunca li nada, não. Mas dizem que é legal. Porque ele é latino, né? Sim, e negro. Se tivesse um filme do Homem-Aranha, ele morreria primeiro. Exatamente. Piada, repetir essa piada sempre. Não sei porquê, mas enfim. Só pra avisar que o Rafa é negão, ele pode fazer piada. Exatamente, eu posso. Tecnicamente eu não posso, porque eu sou branco, mas enfim. Exatamente. Mas o Rafa passa o pano aí. Virou faxineira, né? E da DC, Joker? Oi. A DC anunciou, teve dois anúncios só. O primeiro é que vai ter uma nova HQ do Canário Negro, e a sinopse é uma HQ com muito rock'n'roll e kung fu. Nossa, cara. Foda-se, né, Canário Negro? Tipo quase um filme do Bruce Lee. E vai ter um crossover do Batman com as Tartarugas Ninja, que sai em novembro. Nossa, meu pai. Vai sair filme também? É. Se tiver os Power Rangers, eu leio. Junto. Anunciaram também uma homenagem de 75 anos ao Robin. Da criação do Robin, mas enfim, é o Robin. Então. Mas o principal anúncio de HQ, que não é de nem Marvel nem DC, é que o Grant Morrison é o novo editor-chefe da Heavy Metal. E o criador da Tartarugas Ninja vai voltar pra Heavy Metal também. E o Grant Morrison e Stan Lee estão lançando uma HQ pelo Humble Band. Coisa boa, pô. Então, hein? Não, sério? Não. É o Morrison, cara. Mas eu morto com o Stan Lee. Ah, mas o Stan Lee faz coisas tipo aquele Parábolas do Surfista Prateado. Ele fez um Batman maneiraço, assim, sabe? Mas o Stan Lee é só historinha, né? Vamos ser sinceros. Mas é historinha mesmo. Todos os editores. O Grant Morrison também é só historinha. Frank Miller é só historinha. Só papinho. O Alan Moore é só historinha. Os caras só fazem historinha, só. Só historinha. Teve o trailer do The Walking Dead After the Walking Dead lá. Temporada. Tem um trailer, inclusive, no... Os trailers de séries, né? Eles foram publicados aí no BDC. Eu vou até colocar o link no post. Heroes Reborn, que é uma retomada da série Heroes, que fez uns anos atrás. Que é muito já era ruim pra caralho. Reborn, coloca o nome de Reborn, mas enfim, continua os vídeos. Heróis renascem, né, cara? O diretor do Sons of Anarchy vai ter uma nova série agora, que vai ser The Bastard Executioner, que vai ser uma série ambientada no século 14, contando a história de um rei britânico. Vai ter uma série meio terror, meio humor, meio, sei lá, trashzão, que chama Ash vs Evil Dead. A melhor série de todos os tempos. Tem trailer aí também. Da série que o Tarantino vai produzir, que é Into the Badlands. É, essa eu vi. É boa, porque o Tarantino traduzindo não, porque ele não é tradutor. De onde você fala, na Flávia? Do buraco do seu cu. Viadinho. É, produzindo quer dizer muita coisa. Não, eu curti, eu achei bom o trailer. Não, bem feito. Kung Fu é da hora, e... da hora. Me liguei que eu falei mó besteira, né? Que tem um monte de filme legal que ele produz, né? Acho que tem mais filme bom do que ruim, né? É, mais do que ruim. É porque eu lembrei dos ruins, mas eu lembrei que tem você mais... Você lembrou filme... dos homens do... O Homem do Punho de Aço, né? Esse... É, eu lembrei desses filmes. Tipo, dizem que o Albergue eu nunca vi, mas dizem que também não é bom, não. É, meio bosta. Ah, mas o Albergue ele produziu porque é do amiguinho dele. É o Urso Judeu. É, como diretor o cara não é bom, né? Não, o primeiro Albergue é legal, assim. O primeiro é legal, os outros são uma bosta. Os outros também é dele? Ixi, agora você me pegou. O torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vamos tudo. Teaser da quinta temporada de American Horror History, que vai ter a Lady Gaga. Senhora, errou! Errou! Não, não na temporada de Doctor Who também, pros caras passou trailer. Exatamente. Fala mal da Lady Gaga não, hein? Fala mal da Lady Gaga. Não, Lady Gaga é bom, mas... Here is my, here is my, here is my, here is my, poker face. Vai poker face, vai. O moleque cantou vai poker face. Vou poker face. Poker face. Teve o trailer da terceira temporada de Hannibal. Terceira é a última temporada, e cancelaram. Que triste. Ah. Tudo que é bom dura pouco, sendo que eu nem assisti a série, mas enfim. E duas séries novas, Lucifer e Supergirl, que vão estrear. Tiveram seus trailers divulgados também. É, eu cheguei até fazer os dois são da DC, né? Lucifer é uma recalchutagem do Constantine, que não deu certo. Supergirl, tipo, os caras viram o piloto, eu não assisti. Minha filha número 2 assistiu e falou que é uma bosta. Ah, você... É o Dorinho. Oi! Pra variar. Mas será que é uma bosta? Eu não assisti, né? Então, alguém de vocês já assistiu? Eu não assisti, cara. Não é o tipo de coisa que eu curto, assim, sabe? Minha essência de pessoa, assim, de assistir. Eu já achava Smallville meio chato, assim, depois da terceira. Não sei que temporada. As primeiras eu curtia, né? Mas... As primeiras são boas. Até a terceira lá. Até antes dele ir pra cidade. Termina a temporada e tá no furacão e a caminhonete. É quando ele dá uma voada, entre aspas, aqui. A voa! Capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo. As novas aventuras do Super-Homem. É legalzinho. Depois fica uma bosta do caralho. Eu queria começar aqui a parte de cinema, né? Queria fazer um link com o que a gente tinha citado do Tarantino. Tarantino vai lançar agora, pelo menos nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil eu não sei a data de estreia. Mas nos Estados Unidos, dia 25 de dezembro, vai sair Os Oito Odiados, né? Que é o novo filme dele. Olha! Agora, saiu uma notícia, inclusive teve um painel, né, do Tarantino, dele comentando sobre a produção do filme, ele mostrou vídeos, detalhes dos personagens, enfim, e ele anunciou que o Ennio Morricone, que compôs a trilha de... Django! Os filmes do Sérgio Leone. Se não conhece o Morricone, vai tomar no seu cu. Exatamente. Se você assistiu Kill Bill, enfim, se você assistiu os filmes do Tarantino, a trilha é dele, né? O Tarantino pegava as músicas de filmes antigos dele e colocava para os filmes dele, e agora o Ennio Morricone vai fazer a trilha dos Oito Odiados. Ou seja, pela primeira vez, pelo menos que eu lembro, né, Tarantino tem um compositor pro filme dele, né? Não, mas acho que ele fez a trilha do Django inteira, viu? Não, a trilha do Django é de outros filmes. É, as músicas... Porra, toca rap no Django? É, ah, é verdade, desculpa. O que é legal, cara, porque, tipo assim, ali ele tá fazendo um link com a música Black antigamente e hoje, né? Não, era muito melhor se fosse o Tupac fazendo. Nossa, mas enfim, ele vai fazer a trilha e, cara, eu achei bem legal a ideia. É uma mudança, a gente tá acostumado com o Tarantino fazendo, pegando as trilhas, músicas de outros filmes, né, pra fazer a trilha. O cinema vai parar pra ver o filme. O mundo inteiro vai parar pra ver. O cara é foda, então o filme tem tudo pra dar certo. Teve um painel em que o nosso querido Guilherme Del Toro, né? Que dirigiu o filme que a gente aclamou quando saiu na época, que foi o Círculo de Fogo, né? Foda! Bom filme. Boa. Tem um cast lá de monstros gigantes e robôs gigantes, que eu, o Nando Joker e o falecido gravou com a gente, né? No caso, o Guilherme Del Toro, ele novamente, tipo, disse, perguntou pra galera que tava ali no stand, né? Quem que é aí que queria o Nas Montanhas da Loucura e o Hellboy 3, né? E a galera, obviamente, de novo, fez barulho. Ah, a gente quer, não sei o quê. Bom, não é a primeira vez que ele faz, e até agora parece que eles não conseguiram apoio pra fazer o filme, cara. Tá tentando, cara. Ele tá tentando, ele vai conseguir. Eu tenho fé no Del Toro, que o cara é foda. Ele vai conseguir, cara. Eu fiquei muito triste que ele não vai fazer mais o Silent Hills, o Kojima. Só entrando rapidamente o videogame aí. Ia fazer. Porque o Kojima, né? Não, porque o Kojima nada, porque a Konami não, é o... Kojima é o merdeiro do cacete. Faleceu. Claro que não, cara. Kojima é Deus, cara. Não fala mal de dá Deus, rabo, não. Dá o rabo pra ele. Tem que falar mal. Eu chuto o pau dele, cara. Olá, Marilene. Passando pra outros stands, teve stands de Star Wars, que teve toda a galera reunida, né? Harrison Ford, que dizem que não gosta de estar lá, e tava, né? Tava. Ah, malandro, pagando bem ele vai até pro carro, velho. Exatamente. Porra, pagando bem ele pousa ali de avião. No meio ele da galera ainda. Mas quebra o braço. Ele quebra o braço. Né? Teve um mini documentário lá de 4 minutos da produção do filme também, né? Foi, e cara, de 4 é sempre mais gostoso. Foi. E quem tava de 4 é o Simon Pegg, né? Porque ele tava no documentário, né? Simon Pegg tá em todas, né? Tá em todas, ele tá lá. Pô, vestido de monstrinho. Tem J.J. Abrams, ele tá. E é legal, cara, foi bem legal, assim, esse stand e tudo, mostrou. Só que não mostrou vídeo nem nada, o que é bom, porque eu quero ir no cinema mais de boa, assim, sabe? Tem que ter tomado história. Eles vão deixar avançar mais pra frente, né, meu? Sim, sim. Eles já fizeram um talarde esse ano com aquele trailer maravilhoso de... Puta, melhor que a trilogia nova inteira. O trailer é melhor que todos os três. O trailer em si é melhor que a Comic Con inteira, cara. Cara, o trailer, o segundo trailer de Star Wars é melhor que Vingadores, Mad Max não. Melhor que Vingadores, Jurassic World, Terminator do Futuro juntos, sim, mais uma trilogia nova, juntas. Tudo junto. Pede muito pra ser melhor que Vingadores. O comercial de hoje anunciando a Malhação, com certeza foi melhor. O pau quebrando, pai! Eita, mas esse Joker é pau no bombril mesmo, viu? Ah, mas é melhor que o 2 ou que o 1? Não precisa de muito pra ser melhor que o 1 também, mano. Eita, porra! Aqueles bonequinhos das Cataratas do Iguaçu que levanta o braço. Oi! Agora, passando pros trailers, né? Vamos começar com o melhor trailer, né? A gente vai falar do trailer do X-Men Apocalipse, que, oi? Pra minha surpresa... Deadpool vai falar? Não, que? não. O Batman vs Apocalipse, Superman? Por favor, como, não. Que é isso? Acho que o trailer do X-Men é melhor que o Batman vs Superman. O meu amor por X-Men não é superado por qualquer outro tipo. Bryan Singer. Pensando aí. Sem ideia. O trailer tá em péssima qualidade, ele ainda não, pelo menos durante essa gravação aqui, ele não saiu uma qualidade boa. É do X-Men, né, velho? Mas vocês vão te ver o que não viram. Os caras estão falando isso daí só pra reclamar. O Joker esses dias aí falou que Dias de Futuro Esquecido é muito bom. Não, mas o X-Men é bom. Elogiou. É bom. E eu espero que não junte com o universo Marvel Studios, porque senão vai... Não vai. Não, agora eles têm o universo deles, com o Deadpool, com o Quarteto Fantástico aí. Exatamente. O Colossus aparece no trailer do Deadpool, né? Gigante, né, velho? Gostei bastante, assim, sabe, de ver toda aquela galera da nova geração de X-Men reunida, né? Eu não esperava ver o trailer, eu sinceramente não sabia que ia sair por agora, né? Só que tem um negócio... Ainda, eles estão com 5 semanas, eu não sei quanto tempo que eles estão de gravação. 5 semanas. Acho que é 5 semanas. Não tem material ainda de luta, esse tipo de coisa, pra colocar no trailer, né? Então, tipo assim, o trailer foi mais algumas imagens que eles tinham filmado até então de diálogo e de algumas cenas chaves que... Você viu que vai ter o crossover também com o Power Rangers, né? Pois é, o Ivan Uzi, que é o Apocalipse, né? É, o Apocalipse é o Ivan Uzi, cara. Puta que pariu. Cara, eu gosto da cena que o Magneto vem e ele fala, caralho, mas que merda é essa? What the fuck is that? Que bosta, hein, meu filho? O Dia do Futuro Esquecido e a Primeira Classe são bons. Com certeza esse daí também vai ser bom. Sim. Não vai ser o melhor filme, ó, melhor filme de todos os tempos, X-Men e tal. Porque eu acho que o 2 é o melhor X-Men pra mim. Até então, né? É, aquela cena, só a abertura lá quebra todos os X-Men já feitos. Ah não, minto, porque a cena do Mercúrio é foda pra caralho também. Também, né, mas enfim. Tá. Eu acho que o único erro da saga X-Men, tirando o Wolverine e tal, é o X-Men 3. Eu não acho, mas enfim, isso daí deixa pro podcast. Acho que o maior erro da saga X-Men é ter o nome da Marvel, né? Ó, o pau quebrando, mas assim, tirando o Wolverine Origins e o Wolverine Imortal, viu? É só o filme X-Men. X-Men, exatamente. É, só X-Men. Se bem que eu tenho todos em DVD, só falta o Imortal pra completar a coleção, né? Mas tá ligado que o que é imortal não morre no final, lá. Ah, ninguém apoia a gente, você viu? Caralho, velho. Ninguém apoia. É, obrigado, velho. Chama bom senso. Ele tá batendo na bunda aí. É o Brian Singer. Ah, vai a merda. Essa Comic-Con teve bastante trailer vazado, né? Foi, cara. Eu acho que todos os trailers foram vazados, né? É, já é normal. Olha só o trailer do Batman e Superman que eu vi direto já em qualidade ótima. Já não, o do Esquadrão Suicida também saiu já hoje. É, não, ele saiu hoje, mas ontem, quando eu publiquei, né, que não é ontem, porque quem tá ouvindo... Enfim, vocês entenderam. É, quando eu publiquei, tava na qualidade gravada ainda. Tanto que muitos desses vídeos eu tive que upar direto no post. Aí foi com o player direto do servidor, porque senão ia ser retirado e eu não conseguia achar em outro lugar. Mas enfim, ó, já fazendo o link, o trailer do Deadpool foi outro que eu vi. Achei até legal, mas não dá pra ver nada. É, a qualidade tava horrível. Horrível mesmo, mas dá pra você ver que tem bastante piadinha, o trailer é bem engraçado pela reação da galera, né? Sim. E eu espero que seja um puta filme legal. Acho que vai ser, depois dessa leva, chega de X-Men, né? A gente quer, vamos ver outras coisas, né? Do mundo mutante. Vamos. Tem muita coisa boa aí pra mostrar. Aí não faz um filme do Bischoff, Fazer um filme do Cable. Do Cable. Vai ter filme Deadpool, cara. Então vai ser legal pra caralho. Acho que o Ryan Reynolds vai ser o grande retorno. Vai ser a reação do... Travou tudo, cara. Eita, que bonito, hein? Travou? Travou tudo, velho. Quando voltar à internet. Porque eu não quero jogo que se jogue pela internet. Porque eu não vou ter internet, mas a internet tá cortada. Eu acho que o filme do Deadpool vai ser a grande redenção do Ryan Reynolds. Depois daquele fiasco nojento do Deadpool que ele fez na Wolverine Origins. Porque o trailer tá muito bom. O cara tá se empenhando muito pelo Deadpool. E acho que isso tem que ser valorizado. Diz ele que é o despedida dele de filmes de super-heróis. Talvez ele tenha entendido, né? A mensagem, assim, da galera? Eu acho que não, acho que se esse filme fazer sucesso vai rolar mais Deadpool e ele vai fazer, com certeza. E vai ser uma bosta. Trailer de Esquadrão Suicida, o Zorzinho até fez o post aí, vai estar todos os links. Galera, saiu primeiramente com a caridade X-Men e Deadpool da vida, né? E hoje, no dia da gravação... E agora saiu com, pelo menos no dia da gravação, saiu com a qualidade melhor. Eu não gostei do trailer. O que vocês acham? Olha, eu acho que o trailer foi bom. Foi bom. Mas a hora que apareceu o Coringa, foi foda-se todo o resto. Exatamente, o filme do Coringa, basicamente. Essa parada do... O problema do Esquadrão Suicida é: ninguém quer ver o Esquadrão Suicida. A galera quer ver o Coringa e a Arlequina. Parece que o trailer todo foi tipo... Pra mostrar o Coringa. Quieto, pra hora que o Coringa aparecer, todo mundo sair gritando e esquecer que não teve quase nada. Eu gritei e vazei por todos os meus orifícios. Pô, vamos levar em consideração que a música que toca no trailer é bem depressiva, assim, sabe? É. Chata, arrastada. Que é isso, velho? Eu gostei, vamos fazer um trailer, achei legal, achei que... Assim, apesar de não ter mostrado nada, mostrou, tipo, a proposta da Amanda Waller pro pessoal. Eu gosto da Amanda Waller, gostei que ela apareceu. E o Coringa no final do trailer não me incomoda, não. O que me incomoda são os dentes dele, mas até aí, sei lá. É, eu acho que é condizente. Eu acho que eles guardarem o Coringa pro final porque ele dá hype mesmo. Tem que usar. É, exatamente, né? Não precisava... O grande hype do filme é o Coringa, o filme, é o Coringa. A galera quer ver o Coringa, quer ver o Batman aparecer no Esquadrão Suicida. É, em cima do carro do Coringa. Mas eu nem enfim. Acho que ele vai ser tão focado assim, não. Não, não vai. Vai ser mais um coadjuvante que vai aparecer e depois vai embora. Vai voltar no filme do Batman solo. Sim, a pequena atuação do Coringa de 3 segundos, cara, é nível foda-se Heath Ledger, cara. É, não, hein? Pra mim. Não vem, tá pra mim, o seu amor. Esse Coringa do Esquadrão Suicida e do Jared Leto vai ser muito, mas muito, mas muito mais foda que o Heath Ledger, porque o Jared Leto é muito mais ator que o Heath Ledger. Onde ficou o remover pessoa isso, do grupo? Isso aqui tá gravado, tá testemunhado. Não, pode jogar na minha cara. Porra! Jared Leto vai ser um... Tá, eu posso uma opinião assim de um cara que não conhece quase nada de cinema, que é meio... Viado. Coringa do Leto vai ter muito mais hype assim pelo contexto do filme do Esquadrão Suicida, que pra mim é tipo, enquanto o outro era tipo, não, o cara mó centradão assim, que eu acho que são filmes de contextos diferentes, por isso que vai ter tipo um destaque bem maior pra atuação do Jared Leto. É que dessa vez a gente tem um filme de vilões, né? Num contexto completamente diferente. Não é um filme que o vilão, que é um filme do Batman, que o vilão é o Coringa. Agora é um filme sobre vilões, mas tem o Coringa ali que... Só deixando uma coisa bem clara, Eu não tô falando que o filme do Esquadrão Suicida vai ser melhor que o The Dark Knight, porque isso vai ser impossível. A gente entendeu, cara. Você entendeu, tranquilo, né? É por isso que Coringa da Luta é meu filme favorito, porque eles rebentam o Jared Leto. Pode falar daqui. Não sei, assim, não sei se vai ser melhor ou se vai ser pior. Eu acho que não vai ser um Coringa ruim. Não acho que vai ser Coringa. Ah, merda, que tosco esse dente. Por que tem que ter esse dente de metal? É porque o Batman quebrou tanto na porrada. Ele é jovem. O Batman quebrou. Eu acho que não vai ser melhor que o Jack Nicholson, porque eu gosto mais do Jack Nicholson. Ah, não, o Jack Nicholson é imortal. É o Coringa. Não, esse é o Wolverine. Terramos o Esquadrão Suicida. Dessa vez nós vamos falar agora sobre... Indo diretamente pra Batman ver o Superman caído na justiça, né? Como, o Batman mim, é o Superman que chama. Caído na justiça. O demonstrador não. Nossa! Meu demonstrador viu essa, hein? Isso logo de primeira. Prepara as marmitas, tá botada na geladeira. Musical. Olha só, desde logo de começo, né, quando eu fui publicar o... Na verdade, não foi eu que fiz o post, né, dessa vez foi o Gustavo. Mas enfim... isso foi que ele tá enchendo a boca pra falar que manda na parada, né? Um fui eu que fiz, o outro foi outra pessoa. Eu agradeço. Mas vamos levar em consideração que se eu não tivesse falado, você não teria publicado. Pois é, né? Mas enfim, tá bom. O trailer, eu vi já em qualidade boa, que acho que saiu direto, já foi lançado, né? O trailer me surpreendeu, cara. Ben Affleck me surpreendeu. Dando porrada como Batman no estilo Cavaleiro das Trevas, referência a Cavaleiro das Trevas. Batman Coruja, né? Usando o óculosinho ali no meio do deserto, lutando com os soldados do Superman. Falar que aquele uniforme eu achei o mais legal que representaram até agora. Exatamente. Pô, é legal ver o Batman em situações diferentes, né? É o estilo você ver o Bruce Lee lá no Fúria do Dragão, usando disfarce, assim, sabe? Pra entrar no covil, é uma referência bem antiga que eu usei agora, né? Tipo, novíssimo. Se tivesse que mostrar o Batman em situações diferentes, tinha que mostrar ele, tipo, lavando louça, né? Pô, ele tentando cagar com aquela roupa, isso é uma... Caraca, isso é uma complicado. Mas como não chegamos nesse nível ainda, cara, foi um trailer muito mais enxuto, né? Teve muito mais coisa. Teve até o Lex Luthor, né? Kryptonita, Mulher Maravilha. Teve tudo que o filme vai teve trazer. Teve o Aquaman ali, nadando... Que não é pô, ele, eu... Era o Jason Momoa? Não, mas era ele, né, velho? Ele tá ali, ali. Apareceu Brad água, é o Aquaman. Exato. Pô, então em São Paulo não vai ter Aquaman. Não vai ter, não. Eu gostei do trailer pra caramba, eu tô muito ansioso pra ver esse filme, porque eu quero muito, apesar de ser um Marvete safado, eu quero muito que a DC... França! Errou! Que a DC venha disputar o trono com a Marvel. Porque senão a Marvel vai começar a cair na qualidade, porque vai estar sempre no topo, né? Vai sempre top, top, top. E aí vai começar a fazer merda. Já tá começando já. Pô, boa, tá com essa batalha entre DC e Marvel rolar, quem vai transmitir é HBO, né? Porque vai disputar de trono. Olha atrás! Morre comigo! A morte é a solução! É a, é a sétima temporada da Guerra dos... O Lequinho, ele fez um comentário, tipo, eu gosto da Amanda Waller. Você gosta da Amanda Waller também do Lanterna Verde? Eu não vi Lanterna Verde. Eu não lembro de Lanterna Verde, cara. Eu vi... Ainda bem. Que nem eu, sei lá... Só quando você vê, ainda tipo, bem. Meu Deus, passa vai logo, passa logo, passa... Vocês gostaram de ver o ex-Luthor de cabelo? Falando... Velho, eu achei meio irritante ali, mas eu fico me perguntando se aquilo não é peruca. As perucas com o Lex. Não, é. Mas será que ele vai ficar careca durante o filme? Vai, porque a foto que lançaram dele era careca. Será que ele vai ser o Gene Hackman, né? Tipo, ele aparece, ele fica com o cabelo assim, peruca durante o filme, de repente no final ele vai e tira. Nossa, cara, que é. Talvez. Mas eu gostei dele ele... como Lex Luthor, viu? Eu gosto dele. Eu acho um ator bem legal, assim. Ah, eu gosto não, do filme que ele aparece, tá? O ator e é o Ben Affleck, o cara de bunda, assim, sabe? Tipo, caraca, tô destruindo meu prédio, filho da... Aquela cena contigo, cara. Aquela, aquele CG nojento dele entrando na poeira do prédio. Eu não achei nojento não, né? Eu só achei meio não crível, assim, sabe? O Batman com preparo, mas ele tava despreparado ali, vou correr no meio ali da porrada. O que queria fazer? Não defendi a escolha do Ben Affleck como Batman e tal, mas eu sempre falei, porra, estou ansioso pra ver, sabe? Pra ver esse Ben Affleck. É a curiosidade que nos mata, né? É a curiosidade, a maldita curiosidade. Agora eu vou dar espaço pro filme. O filme em si já tinha muito hype, né? Não precisava nem do trailer. Aí o trailer chegou e, porra... É, finalmente um trailer decente pra esse filme. Porque o último que saiu é uma bosta. PowerPoint, né? Vamos passar em cima. É uma bosta mesmo? Porra, eu acho meio merda. Eu nem lembro do antigo pra poder falar. Achei legal. Você sangra, foi muito chato, cara. A hora que rolou a cena do Batman Superman se encarando, eu fiquei esperando um This is Brazil! Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Nando fazer essa indicação para essa semana. Então eu vou indicar Vampiro Americano, pra quem não leu. É um quadrinho muito bom, desenhado pelo Rafael Albuquerque, que é um puta desenhista brasileiro. E a primeira edição é feita pelo Stephen King. E o Scott Snyder. Schneider. A Panini aí tá lançando o quarto encadernado aí já, pra comprar. Caro pra caralho, mas tudo bem, né? A gente gasta dinheiro com isso, essa bosta de quadrinho. Essa merda. Mas é muito legal, se você não leu, lê. Você gosta de vampiro de verdade mesmo, matação, sangue, carnificina e... Valeu, Vampiro Americano, porque é muito bom. E é isso aí, galera. Terminou mais um podcast, Banco de Sério. Ué, mas vocês, o resto não vai indicar nada, não? Não, eu decidi que não vai. pode seguir aí, eu não tenho mesmo, não. Você não vai indicar essas semanas daqui? Ah, não tenho não, cara. Sei lá. Lequim, você não assistiu nada, Lequim? Não, cara, não. Eu não tô. Com uma música. Que música você escutou hoje? Vê, hoje eu tava escutando o El-chan. Vai, indica o El-chan então pra galera aí. Tchan. Cara, tá foda essa semana. Indica a Comic Con Experience. A gente já divulga que a gente vai pra lá e boa. Vocês vão pra lá? Vocês vão na Comic Con Experience? A gente vai, cara. Tá de sacanagem. Eu e Zorzinho, é sério, cara. Não tô sério bem. Mesmo? Pô, sério? Então, mano, vai ser então, mano. Pô, é sério que você vai estar lá também? A gente vai se beijar então. Caralho, velho, não acredito, velho. É, emoção. Eu não entendi sua frase. Sua frase foi: a gente vai se beijar ou a gente vai se beijar? É, a gente vai se beijar. Todo profissional numa rádio católica falar uma besteira dele. De língua de preferência. Não, agora... Não, já aproveitando. Tá mesmo? Vocês já compraram já? Já. A gente vai no caralho. Sábado. Caralho, moleque. Você vai no sábado também? Eu não vou no dia que vocês não for, não. Não quero ver vocês. Então vocês vão ficar. Vadia. Eu acho que dentro ali, né? No estante da Panini. Filho do Satanás! Numa rádio católica! Tô falando, vocês vão se hospedar, caralho. Falando do Satanás que vai cagar a gravação de novo. A gente vai pegar uma caravana aqui da cidade de Balcão, de Alcântara. Vai na caravana de onde? Caravana de onde? A gente vai na parte, já chegar na parte da manhã e a gente volta com a caravana. Ah, entendi. Não, mas a gente vai se ver lá então. Ouvintes, estamos aqui, eu e Nando confirmados já no sábado na Comic Con. Se você tá ouvindo aí, for na Comic Con e você encontrar o Rafael, pode pegar na bunda dele que ele gosta. Ai, gostou. É, o Joker. Oi. Qual que é a sua indicação pra cima? É o jogo do Deadpool. Só que falou do filme do Deadpool, o jogo dele é bom e ele bate no Wolverine. Olha só, qual que é a sua indicação, Rafael? Cara, indicação é esse site que eu tanto amo. Ah, X-Videos, você vai mandar? Eu com 12 anos de idade organizei o primeiro campeonato de punheta no sertão da Paraíba. 74 meninos, nós começamos a bater punheta às 7 horas da manhã. Hoje nós temos 74 tipos de punheta cadastrados no ISO 9002, né? E é uma coisa linda. Inclusive eu estou escrevendo um livro, né? Técnicas para adolescentes. É só como bater uma punheta perfeita para não estar batendo punheta vulso, punheta queima-roupa. Só bate punheta cadastrada. Pô, Ximeios Brasil. Amador. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast Boca de Ceros. Mas é sempre um prazer, gente, ser convidado para estar aqui entre vocês. E é isso aí, eu não vejo a hora de ver vocês ao vivo e a cores pessoalmente. Porra, a cores do Rafael não vai ser muito. Se a camisa for preta, então vai ser pior ainda. Eu vou falar, ô Rafael, dá um sorriso aí, mano. Eu vou de Saibot, né? Na Comic Con Experience, né? Ai, ai. Essa Comic Con vai ser muito boa agora. Agora vai ser. Eu tava pensando se eu ia, mas agora eu vou. Agora você vai. Tá vendo, galera? É isso aí. Deixe seus comentários aí no post. Agradeço quem já comenta. E eu espero que, galera, você que não comente, comenta. Meu Deus. Se não comenta, o Zorzinho vai pegar você pelo pé. Exatamente. Comenta, pelo amor de Deus, comenta que a gente precisa ter o seu feedback. Então vai lá, comenta que vai ser lido na nossa leitura de comentários, assim como aconteceu nesse podcast, aconteceu no outro. Enfim, é a leitura de comentários e e-mail. Tem gente que manda e-mail ainda, tem maluco que manda e-mail, né? E a gente lê. Pra quem não conhece nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, a gente tem também, né? Enfim, tá todos os links aí no post, vocês nos sigam e também acesse nosso site para quem não conhece, o bancodeceros.com.br. Esse site está a plenos vapores recentemente. Se você por acaso ainda não está conferindo o site em si, só está ouvindo o podcast, vá conferir o site que tem muito conteúdo. Enfim, galera, é isso. Grande abraço e até mais. Beijo para você que tá. Um beijo na sua orelha aí que tá ouvindo. Uma lambida dentro da sua orelha. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.